Essa é uma homenagem aos artistas da periferia, nomes e talentos que ainda não foram revelados. Assim começa uma história que não tem mais fim. Palavras, pensamentos e ideias sobre mim. Não sei se é mentira, não sei se é verdade. Na cabeça das pessoas, o que vejo é só maldade. Na humildade e no respeito, sobrevivo a cada dia. Conhecido na quebrada, induzindo a molecada. Com a mente afoita, andava sempre sossegado. Amigos tinha pouco, por muitos odiado. Passatempo predileto era latinha na mão. Um rolê pela quebrada, um grafite com os irmãos. Uma arte pra quem entende, para muitos pichação. Os grafiteiros estão em ação. Muitos criticavam, poucos me apoiavam. Para nós era um dom, não importa o que pensava. Eu viajava em minha infância quando eu tinha esperança. A escola foi da hora, mano, droga, estou fora. Não critico nem incentivo, vivo meu dia a dia. Moro na periferia, também tô na correria. Uma tela, um spray, um grafite, um DJ. Uma rampa, os b-boys, as manobras radicais. Um pedaço do meu povo, uma parte da minha vida. Em histórias reais ainda desconhecidas. Não acabou, ainda tem mais, é nossa realidade. O artista escondido do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Aqui na periferia, vejo muitos talentos que nascem no meu dia a dia. Dia a dia. Aqui na periferia. Então pague pra ver, vou brilhar. Esse é o meu dia a dia. Dia a dia. Mas boatos são problemas difíceis de resolver. Com quem anda, onde vai, é difícil de saber. Curte rap é maloqueiro, só nos panos sem dinheiro. Acho que está roubando ou quem sabe traficando. Ser moleque, ter um plano de um dia vencer. É embaçado de crescer e aparecer. Rejeitado pelas minas que ele tanto amou. Mas também ignorou e nos outros acreditou. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Mesmo assim não esqueci e ergui minha cabeça. Que o mal não prevaleça, Deus em primeiro lugar. Ele vai nos ajudar, obstáculo ultrapassar. Pois o sol vai brilhar pra quem cedo madrugar. Chega de problema, sofrimento pros meus pais. Aonde é que ele foi, onde é que ele vai? Madrugada é da hora, mas também é violenta. Ninguém sabe o pior, onde acorda arrebenta. É melhor evitar pra não causar problema. Eu quero grafitar, também gosto de rimar. Se o destino for esse, eu preciso explorar. Pois o sol nasceu pra todos, pode acreditar. Vem ver pra crer e esteja envolvido. Aqui encerro a história dos artistas escondidos. Da nossa periferia. Periferia. Aqui na periferia. Vejo muitos talentos que nascem no meu dia a dia. Dia a dia. Aqui na periferia. Então pague pra ver, vou brilhar. Esse é o meu dia a dia. Dia a dia. Aqui na todo mundo na correria, periferia. Certo, mano? Pode acreditar.